Segura a broga que o bagulho é doido, porra. Mede as palavras, hein? Mede as palavras. O bagulho é doido. Tá ligado? Qual que é? Tá em choque? Liga aí então. Me chamam de DJ, só que eu sou MC. Parece confuso, só que não, é simples assim. A milhão na produção, mas sempre tô escrevendo, bebendo e também metendo. Pro que é bom arrumo um tempo, não venha querer falar groselha da minha pessoa, tipo que devo escolher entre uma coisa ou outra. Fecho com os funkeiro e faço rap incondicional. Dou várias ideias quentes, mas também acho mil grau. Brincar com as palavras pra poder se divertir. Jesus fez da água vinho, mas não ia dirigir. Então onde tem bebida, sou último a sair. Quem me viu cambalear, nunca vai me ver cair. E pode até pensar, tudo que quiser pensar. O direito de julgar, Deus nunca vai delegar. Então procure crescer, em vez de falar um monte. Pois pra tua falação, eu tô como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Tua falação. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Tua falação. Tem que aprender a usar. Pois tem gente que não tem, mas consegue conquistar. É que eu sempre dou um trato e elas voltam a me ligar. Tu fala que tem pau grande, mas não faz elas gozar. Propaganda enganosa, queima o filme. Já te disse, bicha, a concorrência não é boa vitrine. Por isso que nem votei nas últimas eleições. Candidatos se atacam sem trazer soluções. Sou assim, eu me fecho pra encontrar o melhor de mim. Boa assim, é a reputação que eu já construí. E o Jay-Z diz, números não mentem. Pessoas sim, mil falam mal de uns 10 que falam mal de mim. Então boto a lupa monstra e tiro a minha onda. E isso já demonstra que esse teu papo nem consta. Então seu verme corra, mas nem falar pra onde. Pois pro teu paradeiro eu tô como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Tua falação. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Eu não tô nem vendo. Como tipo Stevie Wonder. Como tipo Stevie Wonder. Tua falação. Eu não tô nem vendo. Aê, nego. Faz um favor pra nós, tá ligado? Louco de ficar, tá ligado? Falando as groselhas aí de um, de outro. E na hora de fazer o que tem que fazer, não faz, tá ligado? Porra, direciona melhor essa tua energia aí, meu querido.